Todos nós temos consciente e todos nós sentimos os principais efeitos dessas alterações climáticas. Todos os alunos aqui sentiram os incêndios de 2017. Mas depois também, outro ao contrário, os furacões do Leslie, as diferentes tempestades que têm vindo, e isso faz toda a diferença. E nós perguntamos, as pessoas perguntam-se, porquê é que isto acontece hoje e não acontecia anteriormente? Quando nós sabemos que o problema foi como nós temos tratado o nosso planeta. Então temos uma coisa que amamos, uma coisa que precisamos para viver bem. O homem não tem sido amigo do planeta, como vocês sabem. O planeta não é de alguns. O planeta não é daqueles que têm grandes empresas e grandes lucros. O planeta é de todos. E todos nós temos a obrigação de os defender. E por isso, esses acontecimentos que o mundo disse demonstram o prenúncio daquilo que continuará a acontecer se não tivermos medidas preventivas para verificar os comportamentos, os nossos comportamentos.